ZYD 900, 99,3 MHz, escala 99 FM, classe especial, 180 mil watts de potência. Emissora da Rádio Diário do Grande ABC, Sociedade Anônima. Transmitindo da Avenida Paulista 326, São Paulo, capital. Caixa Postal 3131. Fone 289-4000. O Jornal Diário do Grande ABC informa a previsão do tempo. Amanhã, para todo o estado de São Paulo, a previsão é de tempo bom, com nebulosidade variável e pancadas de chuvas à tarde. A máxima prevista para a capital é de 32 graus, litoral 35 e interior 33. No momento, estamos com 29 graus na capital. 18 horas 41 minutos. Amor em Paz, de Jobim, Vinícius de Moraes, com Zimbo Trio. Cidade Vazia, de Baden Powell e Luiz Fernando Freire, Milton Banana Trio. Canção do Nosso Amor, de Silveira, com Mané Leão. Rei Plus, fios e cabos elétricos. Rei Plus, tecnologia de ponta a ponta. 831-4299. Existe enorme diferença entre um restaurante de moda e um classe internacional. O primeiro é efêmero como a própria moda. Um RCI é para sempre. Um bom exemplo disto é o Dom Fabrizio, Alameda Santos 65, no Paraíso. Dom Fabrizio, um dos RCI. Nada supera em variedade e qualidade o trivial brasileiro do Profeta. A culinária do Brasil explicitamente exposta para você escolher à vontade. Alameda dos Aicás, quase esquina Indianópolis. 18:50. Thank you. Vivrei por vivrei. Halley Flammarion. Vida roubada, Mario Banese. Day by Day, Benjamin Tompkins. A Escala 99 FM passa a apresentar Informe Econômico. Ômega, o carro do ano de 92. O carro do ano de 92 é o Chevrolet Ômega. Ele foi eleito pela revista Auto Esporte de São Paulo. Produzido pela General Motors, o modelo obteve 480 pontos, ficando à frente do Fiat Tempra, outro carro que tinha chances de ganhar o título. O Ômega foi eleito por 70 jornalistas brasileiros especializados em indústria automobilística. As notas foram concedidas de acordo com as novidades tecnológicas, estilo, economia, segurança e também estratégia de marketing. Esse concurso é realizado desde 1966. Naquela época, o vencedor foi a picape Willys, baseada no antigo Jeep. 18 horas 59 minutos. Oh, Tag on My Heart, Lawrence Welk, I've Got a Crush on You, Knock Light, Always True to You in My Fashion, José Pirata e sua orquestra. Neste ponto, estamos encerrando a apresentação desta noite, de a música de hoje e de sempre. A Escala 99 FM passa a anunciar a relação das obras e dos autores que estarão sendo hoje destacados em Os Grandes Mestres da Música às 23 horas. Estaremos hoje apresentando pela ordem Pompa e Circunstância número 1 de Elgar, Romance para Violino número 1 de Beethoven, Música de Balé de Rosamunde de Schubert, Serenata número 5, Opus 3 de Haydn, Valsa de Serenata para Cordas de Tchaikovsky, Entrada dos Convidados de Tannhäuser de Wagner, Meditação de Thaís de Massenet, Sorona Angelica, Intermezzo, de Giacomo Puccini. E para encerrar, Abertura de Semiramis, de Rossini. Os Grandes Mestres da Música, às 23 horas. Escala 99 FM, música para ouvir e sonhar. Rudeline, de Debussy, com Liberace, Going Home, de Dvorak, com a orquestra de James Last. 22 horas e 13 minutos. Thank you. tema de Halley, com Halley e Flammarion, If I Loved You, 101 Cordas e Stardust, Orquestra Starlight. Música para ouvir e sonhar. 22 horas e 25 minutos.